Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma grande entrevista, Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. O nosso convidado de hoje é vice-presidente da ANCOSA, a Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela, com sede em Oliveira do Hospital, e um conhecido produtor de queijo Serra da Estrela da região. Está connosco Paulo Rogério, uma vez mais, boa tarde. Boa tarde. São conhecidos os problemas financeiros da associação que representa, agudizados nestes últimos meses e que levam mesmo a associação a ter alguns salários em atraso. A que é que se devem estas dificuldades? Neste momento, alguns meses, tenho que dizer que são 6 meses. Já vamos em 6 meses de salários em atraso. Tenho que deixar também. A última vez que tínhamos falado eram cinco. Portanto, já ainda não conseguiram resolver a situação. Ainda não conseguimos. Tenho que começar por deixar aqui uma palavra de apreço aos funcionários, que têm ajudado e muito, tirando a exceção de duas funcionárias que se despediram. E pronto, lá têm os motivos deles, nós compreendemos, a direção compreende, mas nada podemos fazer neste momento a não ser pressionar os nossos associados e o Estado em si, porque o Estado deve-nos, portanto, deve-nos cerca de 150 mil euros. Esses 150 mil euros são de programas, projetos que nós fazemos para o Estado. Uhum. A ANCOSA põe-se no lugar do Estado mediante os protocolos que assinamos, e, tanto na parte do melhoramento animal como na parte da sanidade animal. Claro que depois recebemos por isso. O Estado atrasou os pagamentos, não vem dinheiro. E também, neste momento, coloca-vos numa situação de completa asfixia. Sim, completa asfixia. Também temos, portanto, depois uma parte bastante significativa dos nossos associados, mas como nós sabemos, o setor anda tão mal, e uns porque não querem, outros porque não podem, trazemos também uma grande quantia, posso revelar, 250 mil euros na mão dos 3 mil associados que nós temos. Mas como o Estado também não dá o exemplo, também não se sentem com legitimidade para fazer essa pressão sobre... Nós estamos a exercer pressão sobre os nossos associados e os nossos clientes para... com acordos de pagamento, com cheques pré-datados, para irem regularizando as dívidas, porque não há outra solução, e pressionar o Estado também para nos pagar, porque não há outra solução a não ser vir dinheiro. Uhum. Aliás, há poucas semanas, quer o Paulo Rogério, quer o próprio Presidente, o Dr. Manuel Marques, falava em declarações públicas na possibilidade de uma manifestação em Lisboa, onde ponderavam até levar um rebanho de ovelhas. Pensou-se nessa situação. Simbolicamente, este é um protesto que pensam ainda fazer se nada for resolvido. Para já, nós não queríamos partir tanto para essa situação, e dado que o país agora vive uma situação de eleições, não queríamos entrar nessa situação, mas se nos virmos forçados, seremos obrigados a fazê-lo, porque quer queremos, quer não, assim, a ANCOSA é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação que representa 3 mil associados, aqui na região abrange 18 concelhos. Parece que não é muita coisa. É muito representativa. É um bocado representativa, não posso dizer que é muito, que nem é pouco, é um bocado, porque, dada a dimensão das explorações, são pequenas, a média de idade dos nossos associados também já é acima dos 60 anos, se calhar isto também contribui para que haja aqui alguma... ajuda a haver alguma asfixia na ANCOSA. Também não se adivinham dias melhores, porque... Claro, e, portanto, se não houver outra alternativa, terão de ser forçados a levar simbolicamente um rebanho de ovelhas até à Avenida da Liberdade. Avenida da Liberdade. Olha, esta já não é a primeira vez que a associação passa por esta situação, por ter salários em atraso. Como é que tem sido possível resistir nesta conjuntura? Quem trabalha com a ANCOSA sabe que... quando há mudança de partidos, mudança de quadros comunitários, isso acontece. E já na direção atual, com os atuais diretores, já é a segunda vez, embora no outro mandato anterior houvesse também uma situação que não foi tão grave, esta é das mais graves, já vem 6 meses, a outra foram 4 meses, e no primeiro mandato estivemos também 5 meses, também com salários em atraso, mas já em anteriores direções acontece o mesmo. Isto, e os funcionários da ANCOSA sabem que é assim. É pena isto acontecer, porque nota-se que há algo que não está bem, ou é o Estado que não vê a agricultura como devia ver, há algo que está mal. Porque... Isso ainda é mais um contrassenso quando, por exemplo, ainda se falou, e continua a falar, ainda há pouco tempo, tivemos aí a apresentação de um programa de relançamento da ovinicultura na região. Sim, o PROSA. Isto acaba por ser um pouco um contrassenso com o relançamento de uma atividade, com o que se quer do relançamento de uma atividade. O PROS está a trabalhar e a ANCOS até espera muito do PROS. O problema é que, voltamos ao velho ditado, o Estado devia dar o exemplo, a pagar, para depois exigir. No caso das associações, no caso da ANCOS, que é o que estamos a falar neste momento, não paga a tempo e horas, mas exige que tenha segurança social, finanças, tudo em dia. Nós temos a segurança social em dia, temos as finanças em dia, claro, os salários, como não chegava para tudo, tivemos que mesmo optar por faltar aos salários, porque se nós ficássemos em falta com a segurança social ou com as finanças, o dinheiro que o Estado, neste caso o IFAP, nos tinha que dar, não dava, porque uma das coisas que eles nos obrigam é ter essas duas situações resolvidas. Claro, e as pessoas é que têm que fazer os sacrifícios, Os sacrifícios são feitos pela direção e pelos funcionários. É muito triste andarem 6 meses sem receber, mas neste momento os diretores da ANCOS tudo fazem, estão empenhados para tentar resolver as situações, mas não conseguem mais. E têm tentado sensibilizar nestas últimas semanas. E temos tentado sensibilizar, temos estado a trabalhar no sentido de conseguir que o dinheiro venha rapidamente. É evidente que sem vir dinheiro, se entrar dinheiro, seja do Estado, neste caso do IFAP, seja dos produtores, nós começamos a regularizar as situações. Agora, nesta situação, não podemos. Uhum. Não tem mesmo qualquer hipótese. É que sempre foi um pouco assim, o Estado sempre foi atrasando os seus compromissos com a ANCOS, mas agora é pior. Desta vez é pior. Esta é uma situação sem precedentes. É uma situação sem precedentes e espero que seja única, que não volte a acontecer. Uhum. E se não há dinheiro, a associação continua a ser viável? Sim, a associação é viável até porque nós temos que ver que a associação, digamos que é o sindicato dos pastores. E depois temos aqui que ver mais que uma situação, pronto, uma questão de saúde pública, como eu já referi, e que é, portanto, tira o sangue, faz as análises aos animais. Se os animais não forem feitas as análises, não sabemos se têm doença, se não têm. Isso é uma das situações. Outra das situações é o melhoramento animal da raça Serra da Estrela. O Estado delegou o livro na associação, o livro da raça não é da associação, está delegado na associação. É evidente que temos uma DOP sobre o leite que essas ovelhas dão, que é o queijo Serra da Estrela. As ovelhas Serra da Estrela dão um leite que, por sua vez, é transformado em queijo Serra da Estrela, mas uma das exigências para se transformar leite em queijo Serra da Estrela é estar aderente ao programa de melhoramento. Se ANCOS, por exemplo, fechasse, não havia, também parava o queijo Serra da Estrela, porque também não havia quem fizesse melhoramento animal. Portanto, claro, está tudo interligado. Isto nem se pensa, nem sequer se pensa em fechar, nem se pensa. Pensa-se sim em que venham dias difíceis. Estamos a trabalhar no sentido de reduzir ao máximo as despesas, tentar dar a volta, como eu costumo dizer. Estamos a tentar dar a volta. É evidente que se o Estado cumprir. Pode passar pelo despedimento de mais pessoal ou pode, não? Pode passar pelo despedimento de pessoal. Eu penso que não seja preciso, porque... Hoje também já não são muitos. Já não são muitos. E agora, com a saída de mais 2 funcionárias, da outra vez saíram 9 funcionários, quando tivemos na outra situação que também tivemos com salários de entrada, saíram 9, agora saem mais 2. Eu penso que não seja preciso, mas se for preciso, partiremos para essa situação de despedir. Ora, fechar nunca, porque é impensável fechar, porque também... Mas a queijaria vai continuar a funcionar. A queijaria oficina tecnológica. Oficina, pronto, como vai quiser chamar. É para continuar a trabalhar. Não sei, já se vinculei na rua que nós já sabemos, pronto, eu posso adiantar que a queijeira também é uma das pessoas que se despediu. Estamos no final da lotação, o produtor de leite está quase a parar. E estamos a pensar em retomar novamente em setembro, se calhar com outra funcionária, é evidente. Mas não está em causa a manutenção momento, da oficina? Neste momento não se põe em causa, não se pondera fechar nenhum dos vários departamentos, porque a ANCOSA divide-se em vários departamentos, a ANCOSA é um todo, mas depois tem vários departamentos, o melhoramento, a sanidade, a contabilidade agrícola, a elaboração de projetos, elaboração de candidaturas, oficina, tecnológica, queijaria, e é para continuar, queremos continuar, é evidente, se calhar temos que continuar noutros moldes, e os nossos associados ou quem pretenda algum dos serviços, se calhar vai ter que pagar mais um bocadinho. Nós sabemos que é difícil para o setor, mas a ANCOSA também tem que sobreviver e muitos dos nossos associados só dão valor se a ANCOSA fechasse, que davam valor à ANCOSA em si. Muitos, a ANCOSA é isto, a ANCOSA é aquilo, mas quando precisam é na ANCOSA é a ANCOSA que vão ter para lhe resolver os problemas, para lhe fazer as candidaturas. Há outras entidades, mas nós temos bastante. Aliás, só assim é que se justifica então uma dívida de 250, ou cerca de 250 mil euros, como disse há pouco. Pronto, mas isso também, da parte também dos vem associados. Eu não queria adiantar muito, mas sendo assim, e os 250 mil euros na parte das sociedades, eu contra mim falo, também tem sido uma, digamos que uma má gestão dos diretores que têm passado, aliada à dificuldade económica dos nossos associados, porque o programa de melhoramento é pago 70% pelo Estado, 30% é pelos produtores. E foi um deixa andar, e foi um acumular de anos, porque esses 250 mil euros nas mãos associadas... Não foram contraídos só estes últimos anos? Só num ano. Há dívidas de 4, 5 e até mais anos. Até mais anos, se calhar temos lá dívidas com mais de 5 anos. Pronto, e foi um acumular dessas situações também que contraiu para chegar a esse montante. Agora, claro, como estamos em crise, é mais difícil recebê-lo, mas temos que forçar os nossos... Mas houve um relaxo durante vários anos. Houve um relaxo, deixa andar, as pessoas diziam, uns diziam que não podiam pagar agora, pago quando puder. Agora, atualmente também a situação da ANCOSA não era tão aflitiva como é hoje. Hoje é aflitiva porque não entra dinheiro. Se entrar dinheiro, as coisas normalizam e começamos a trabalhar normalmente, com salários em dia e tudo. E portanto, tem que também alterar um pouco o modelo de gestão, no sentido tornar a gestão viável e rentável também. Rentável, neste caso, pronto, só que paga as despesas, não é? Se é uma associação sem fins lucrativos. Pelo menos viável, não é? Tem que ser viável. Olha, aproveitando também essa questão do programa de relançamento da ovinicultura, disse que esperava muito desse programa para os produtores. Na prática, o que é que esse projeto veio acrescentar para os produtores? Há já ações visíveis no terreno? Já, portanto, desde o contacto com os produtores, porque o projeto do PROSE divide-se em várias etapas, digamos. Uma das etapas também é melhorar as pastagens, e foi feita uma sementeira, uma pastagem melhorada de sequeiro na ANCOSA. Já tivemos agora reunidos há 8 dias atrás, para ver, ela foi semeada já um pouco tarde, foi ali nos finais de setembro, outubro, mas já está bonita. Para quê? Para tentar também que os nossos associados vejam que não é só mexer a terra todos os anos, por vezes consegue-se uma pastagem melhorada por mais que um ano, uma permanente ou uma perene, e traz menos despesas para o produtor. E o produtor cada vez mais tem que apostar nisso. Essa é uma das situações do PROS. Outra das situações está a trabalhar para se conseguir vender o borrego Serra da Estrela, certificado, porque hoje praticamente não se vende. Pode-se certificar, mas não há comprador, portanto é preciso arranjar mercado. Não é certificar por carolice, como eu já certifiquei 4 borregos. Eu fui o primeiro a certificar borrego Serra da Estrela, mas certifiquei 4 e parei, porque não tenho mercado, nem mais valia para isso. E também arranjar novos mercados para o queijo Serra da Estrela. Como sabemos, o país está em crise, não é toda a gente que chega a um queijo Serra da Estrela. Aquelas pessoas que compravam por um por mês, por exemplo, se calhar passam a comprar um de 3 em 3 meses, porque sabemos que é um queijo caro e também não é para o bolso de todos os portugueses. Agora, passa por arranjar novos mercados. O PROS está a trabalhar também nisso. Está a trabalhar no sentido de tentar valorizar mais o leite, porque o leite, se formos ver a situação do leite, está mais barato do que há 10 anos atrás. Há produtores que vendem o leite mais barato do que vendiam há 10 anos, vendem o borrego ao mesmo preço quando não é mais barato. A lã, então, não se fala, porque a lã, antes, que há décadas atrás, pagava a despesa da tosquia, hoje não paga. Hoje há produtores que até acabam por nem a vender. Não tem mercado. O mercado tinha, mas muito baixinho. Um preço muito irrisório. Este ano já está a mexer mais um pouco, mas mesmo assim não está nos valores que devia estar face a décadas anteriores. Como eu dizia, penso Portanto, que. Portanto, já vi que alimentam grande esperança, dizer, ou alguma esperança, pelo menos no PROSE, em relação ao futuro da atividade. Esperamos que dê fruto. Dizia, e é bom para os produtores. Dizia ainda há pouco que. Que podia estar em causa, se a ANCOSE daqui a amanhã fechasse as portas, podia estar em causa, em última análise, o queijo Serra da Estrela. Ora, quando temos um produto destes a caminho, inclusivamente agora, da eleição, a maravilha da gastronomia portuguesa, como é que isto é possível? Como é que é possível estar em causa, ou poder estar em causa, um produto que é de excelência, um produto endógeno de excelência, e ao mesmo tempo todo o trabalho que está para trás poder estar em causa? Sim, eu não digo que esteja em causa, porque eu não pondero, nem nunca ponderarei, fechar, a ANCOSE vir a fechar. Agora, é assim, claro que se não for feito melhoramento animal, uma das situações do melhoramento, porque o melhoramento tem vários trabalhos dentro em si. Uma das situações é que têm que estar aderentes as ovelhas têm que estar aderentes ao programa e têm que fazer contraste leiteiro. É uma das ferramentas, digamos, do melhoramento. Têm que estar escritas no livro. E é assim, como eu já tinha dito, o livro não é nosso. O livro é do Estado português, está delegado na ANCOSE. Ora, eu penso e continuo a dizer que a ANCOSE passa dificuldades, mas não vai fechar. Claro que se as ovelhas não estivessem aderentes ao melhoramento, se não estivessem a fazer melhoramento, não estava a fazer queijo Serra da Estrela nesses moldes, não estava a ser cumprido o caderno, que não se põe agora, neste momento não se vai pôr isso em causa, mas nem se pensa nisso. Mas portanto, era um cenário isso que... era um cenário destruidor mesmo para a nossa região, porque nós, se virmos... Como eu já disse, a DOP não é dos associados da ANCOSE, não é da ANCOSE, a DOP é do Estado português. Os associados da ANCOSE usam-na quando vêm mais valias para isso. É bom que, também posso dizer que este ano já há mais produtores a usar a DOP, já há mais 4 produtores que em relação ao ano passado, sinal que o PROS também, o trabalho do PROS, está a dar algum resultado. E se as coisas trabalharem e chegarmos àquilo que pensamos, se calhar daqui a um ano ou dois, até não estão só 18 produtores de queijo Serra da Estrela, se calhar 20 ou 30, porque há animais, há queijarias a produzi-lo, não há mais-valia para utilizar a DOP. Se não há mais-valia para utilizar a DOP no nosso velho continente, temos que ir para outros mercados. E é nesse trabalho que o PROS vos também, está a ajudar. Também assenta um bocado a eleição nisso. Já agora que tocámos isto, a eleição do queijo Serra da Estrela como maravilha da gastronomia portuguesa, seria uma mais-valia também? Sim, é uma mais-valia. Agora, nós temos que ser realistas. O queijo Serra da Estrela é único no mundo. Quer queiramos, quer mas não. Mas acredita que já está na pré-final? Já está na pré-final, eu acredito. Sou um bocado suspeito em falar, mas claro, acredito que chegue à final. Olha, seja eleito. Como dirigente e também na pele de produtor, que não pode despir aqui, tem sido uma voz sempre muito, muito crítica em relação aos problemas que o setor vive e tem atravessado nos últimos tempos. Como é que vê o setor, o futuro, aliás, deste setor, que é o setor envelhecido? Como já falei, portanto, a média de idade dos produtores é de 60 anos. Acima de 60 anos, conta-se pelos dedos as pessoas jovens, isto eu quando considero jovens é até a 40 anos. Exato. Porque, pronto, contam-se os nossos associados, podem-se contar pelos dedos, como eu costumo dizer, os associados jovens até 40 anos. Porquê? Porque, claro, o setor não está bom. E também não é atrativo. E não é atrativo. Não é atrativo, para já, porque começa logo por ser um setor muito trabalhoso. Não é com 8 horas por dia, 6 dias por semana, que se consegue estar neste setor. Tem que se trabalhar mais horas, tem que se abdicar de horas de café, horas de pausa, nessas coisas todas. Tem que se calhar de férias, muitas vezes, de férias, de fim de semana. Não se pode pensar em festas, em dias de Natal, dias de Ano Novo. Quer dizer, portanto, todos os dias do ano são dias iguais. As ovelhas, os animais, todos os dias têm que comer. Não se lhe pode dar 5 euros e mandá-las ao restaurante. Portanto, tem que andar alguém sempre a tratar dos animais. É evidente, se o setor estivesse atrativo, viriam mais jovens. Agora, com o setor como está, como é que um associado possa dizer, ou o pai possa dizer ao filho ou ao neto, olha, vai para esse setor, que este setor é bom? Não, porque eles começam a ver que há 10 anos atrás vendiam ao mesmo preço. Tudo subiu. Mas o que é que, na sua opinião, é preciso mudar, fundamentalmente no país, no modelo de desenvolvimento do país, para atrair mais gente para a cultura, para a pastorícia? O setor tem que ser mais rentável, tem que ser atrativo. Para isso é preciso vender melhor os nossos produtos, seja ele leite, porque muitos dos associados vendem para a indústria, mas, como eu já disse, vendem no mais barato que vendiam há 10 anos. A alimentação dos animais subiu, a segurança social subiu, o gasóleo subiu, quer dizer, sobe tudo. E o produto final que o produtor vende está mais barato, ou que esteja mesmo até ao mesmo preço, é sinal que está a perder dinheiro ou a ganhar menos que aquilo que ganhava. E pronto, isto passa tudo mesmo só por uma situação, é um aumento dos preços. É um aumento dos preços, mas com a crise que estão, as pessoas vão aumentar os preços, não vendem. Uhum. Pronto, agora, para ser rentável, é como eu dizia, novos mercados, poderá-se apostar e virem mais jovens. Mercados externos. Uhum. Mercados externos, só a ajuda do tal do PROSE penso que venha ajudar nesse aspecto. Utilizar a DOP na íntegra, seja ela no queijo, no requeijão, no borrego, porque há uma mais-valia também sendo certificado o borrego, mas lá está. Para certificar o borrego é preciso ter quem o compre. Claro. E a dimensão dos nossos associados aqui na zona é muito pequena. 100 e poucas ovelhas, é uma dimensão pequena comparando com outras pequenas queijarias, pequenos rebanhos, pequenas explorações em relação a outras zonas do país. Claro que os associados não têm, tirando uma exceção ou outra, que tenham mais poder económico para conseguirem fazer canais de escoamento próprios. Portanto, isto passa por uma empresa, uma associação, um agrupamento comercializar os produtos. E só assim é que se conseguirá uma mais-valia para os produtos. Mas esse também não era um dos papéis da Ancose? Já foi, em tempos atrás, a Ancose já comercializou queijo, mas chegou ao ponto de ter que parar, porque a Ancose estava a ter prejuízo com a venda do queijo. A Ancose comprava aos produtores, na altura até era fazer parte do clube de produtores do grupo Sonae, e teve que parar porque as exigências da Sonae eram tão grandes a nível de preço, eles é que dispunham do preço, e nós queríamos, não queríamos, não punhamos. Uhum. Eles é que fazem o preço. Eles é que faziam o preço. Depois é mais um desconto, mais outro. Quer dizer, e quando chegámos à conclusão que o preço neto era inferior àquilo que nós pagávamos aos produtores, então tivemos que parar. Uhum. Parámos a comercialização. Ora, com o PROS, eu penso que se venha novamente, se calhar não vai ser a Ancose, se calhar vai ser a Estrela Coop, que é uma situação, também é uma associação, neste caso é um agrupamento de produtores ligado ao setor, que são também associados da Ancose. Claro. Se calhar passará por ser a Estrela Coop, fazer esta parte da comercialização. Mas o que tem que se fazer? Algo tem que alguém fazer. Dizia, alguém, até com responsabilidades políticas no Conselho, o próprio Presidente da Câmara, dizia ainda há pouco tempo, quando a Feira do Queijo, que o problema do queijo Serra da Estrela é um problema de preço. É um problema de preço. Acredita que se realmente o preço subisse de forma a atingir um nicho de mercado mais elevado, um patamar mais elevado, que se calhar estes problemas estavam resolvidos? Parte dos problemas estavam resolvidos, porque nós temos que ver as coisas como elas são. E se as coisas foram subindo, o queijo vende-se ao mesmo preço há 10 anos atrás. Mas os fatores de produção subiram. Portanto, o produtor de queijo Serra da Estrela está a vendê-lo há 10 anos ao mesmo preço, quando não é mais barato. É evidente que está a perder isso dinheiro. Isso é insustentável, não é? É insustentável. Continuar o produtor assim não vai longe. E por mais que queira, por mais que trabalhe, é evidente que chega a um ponto que não consegue. Um dos caminhos terá que ser inevitavelmente aumentar o preço. Subindo o preço, eu acho que se torna mais atrativo. Venham jovens a ingressar. Provavelmente vão perder alguns mercados, mas em contrapartida também vão ganhar novos mercados e mercados com mais poder de compra. Não é para todas as pessoas, não é para o bolso de todos os portugueses. Eu não estou aqui a diferenciar os portugueses, mas a realidade é esta. Há portugueses que podem comprar uma vez por ano, há outros que até podem comprar todos os dias, mas há outros países que, claro, se isso é como o marisco, é como outros queijos de outras regiões, etc. Tem a ver um bocado com o bolso. O bolso dos portugueses neste momento anda muito baixo. Claro, mas é evidente que, pronto, eu penso que não vos pode impedir de a grande aposta é o mercado de subir o preço e de valorizar neste o preço momento do produto. Não se sobe o preço, não se valoriza porque não se vende, porque no mercado nacional e principalmente no mercado local, e nós temos muito, não conseguem ter, é impensável. Lá vêm épocas festivas em que até escoam os produtos, mas vêm outras épocas que não há tantas festas, em que ficam com o produto em casa, mas têm despesas diárias, mensais para pagar. Uhum. Como é que fazem? Então têm que optar por vender. Às vezes é trocar dinheiro por dinheiro, mas é realizar dinheiro para pagar. Com os subsídios cada vez a serem mais pequenos, agora pensa-se que venha aí um subsídio melhorzito para a raça, para a raça de ovelha, Serra da Estrela, que é bem-vindo e é uma ajuda para os produtores que estão com esses animais. Estão a trabalhar nesta, estão a trabalhar com esses animais, porque nós já estamos a ver aí muito animal de outras raças indiferenciadas. Uhum. São mais rentáveis, não é? São mais rentáveis. É a tal situação. O produtor não tem dinheiro, então tenta a todo custo rentabilizar mais a sua atividade, a sua exploração. Claro. Se ele tem 100 ovelhas e lhe pagam um leite da ovelha Serra da Estrela ao mesmo preço do leite de uma ovelha diferenciada, ele mete ovelhas diferenciadas porque, neste caso, as indústrias de laticínios compram-lhe o leite ao mesmo preço e eles então optam por isso. E daí que se tenha visto aí muita introdução, raças indeterminadas. Não quero dizer exóticas, quero dizer indeterminadas, que é o que está acontecendo. Agora, com o próximo tempo, eu penso que também venha alterar um bocadinho isso e que voltemos mais a ter a nossa ovelha bordaleira. Neste caso já não é a bordaleira, é a Serra da Estrela, porque o bordaleiro tem a ver com o tronco, e antes no caderno de especificações dizia que era ovelha bordaleira, agora já mudou para ovelha Serra da Estrela só. E eu penso que se volte a ter mais ovelha Serra da Estrela, que se venham ainda a fazer daqui 3, 4, 5 anos, não posso precisar, se venham a fazer bons negócios novamente com a venda destes animais. Agora, atualmente, estes animais estão a preços irrisórios, preços que nem é bom pensar, quanto mais falar neles. Estão a preços mesmo, como eu costumo dizer, é dados. Ninguém. É que ninguém os quer, tirando o borrego, que o borrego vende-se, como eu já disse, em vivo, não certificado, vende-se como borrego. É borrego, não há distintivo e não há mais valia por isso, neste momento. Ainda assim, acredita que com esta crise e o momento que o país está a atravessar, a precisar de produzir mais e importar menos, que este pode ser um momento decisivo para uma inversão deste estado de coisas, do modelo de desenvolvimento e da agricultura, enfim, da pastorícia, voltar a ser o que era há décadas atrás? Passa um pouco pelos nossos governantes. Se nós tivermos um Ministério da Agricultura que veja a agricultura com outros olhos e que aposte mais na agricultura, que dê subsídios em que não podem dizer que é um subsídio, é uma ajuda à produção. Uhum. Não é tirar dinheiro, não só é tirar para dinheiro, os, ajudar os produtores, ajudar aqueles que querem produzir. É evidente que se consegue dar a volta à situação e consegue-se produzir mais. Eu, por exemplo, eu pessoalmente não, mas eu sou neto já de pastores, os meus avós, os meus pais, além das ovelhas, sempre produziam algo mais na agricultura para vender. Atualmente, produzir batata, produzir milho, produzir seja o que for só na nossa região, só dá prejuízo. Então, está-se a parar com essa situação toda e estão só virados para os animais. É evidente que se a batata, por exemplo, viesse a dar dinheiro, é evidente que os produtores, nas horas mortas, nas horas vagas, semeavam um pouco de batatas, porque neste momento não fazem, porque não fazem. E agora, há um abandono, não é? Há um abandono. Agora, eu não queria ser muito crítico, mas sem criticar mesmo a realidade e aquilo que eu sinto e aquilo que às vezes na associação falamos com os associados e eles nos dizem, é aquilo que eu também sinto enquanto produtora. Nós vimos esbanjar dinheiro para prevenção de incêndios, para o combate a incêndios, quando no fundo... Quando o melhor combate podiam vocês, pastores, a fazê-lo, não é? A maior prevenção é os pastores. Quer queremos, quer não, os animais, a passarem todos os dias, a andarem nos terrenos, vão limpando. Quer queremos, quer não. Mas para isso é preciso que quem ande com eles, quem os tenha, também tenha uma vida digna. Se nós, em vez de termos, e neste momento já são só cerca de 90 mil animais que a associação representa. Se tivéssemos 230 mil animais, como já tivemos, é evidente que, calhar, não havia tanta silva, não havia tanto mato. Se as coisas não dão, a agricultura não dá, a pastorícia cada vez está pior, também não está a dar, é evidente que há o abandono e há a desertificação. Também não é só o abandono das terras, também com uma desertificação, porque as pessoas deixam a terra, vêm para a cidade, na cidade também não têm onde se empregar, então têm que fugir da região. Claro. Fugir atrás da região e do país, e neste momento. E se calhar do país. Portanto, isto passava um bocado pelos nossos ministros, seja ele quem for, eu aqui não quero entrar claro, em... Claro, mas até estamos numa altura de campanha eleitoral, até é bom deixar essa mensagem. Era porque todos falam nessa situação, mas... Era encarar a agricultura com outros tem olhos. Tem sido um pouco e apostar difícil. Mais, porque a agricultura é o setor primário, quer queremos, quer não, parte tudo da agricultura, parte tudo do primário. E neste momento, não, nestas décadas... Portanto, não só uma inversão das políticas ao nível do Ministério da Agricultura... E uma política continuada, porque o grave problema... é que a política do Ministério da Agricultura muda consoante o partido que esteja. Isso não pode ser. Seja a nível da agricultura, seja até a nível de melhoramento animal, não conseguimos grandes situações, no caso do melhoramento, grandes evoluções, porque há uma política descontinuada. E a política da agricultura, a política do melhoramento animal, tem que ser políticas continuadas. Seja independentemente da cor não política. Não pode ser ao sabor da cor política que e esteja no governo. É isso que tem-se visto. Muda de cor política, muda de política. Muda, embora que fiquem os traços gerais, mas no fundo já não é igual. Há sempre uma mudança drástica no estrutural mesmo, que é o que nos afeta mais. E isso parece que não mexe um bocado, claro. Quer queremos, quer não. Olha, no âmbito do programa de relançamento da ovinicultura foi também relançada, passo a redundância já este ano, a feira do gado de Oliveira do Hospital, nas instalações da ANCOS, precisamente. Como é que tem estado a correr essa feira? Isso não foi bem no âmbito do PROS, isso foi mais... um desafio que foi lançado por alguns associados, alguns produtores, que, portanto, com o acabar da feira de gado aqui na região, nós atualmente, onde é que tínhamos feira de gado? Tínhamos feira de gado em Trancoso e em Viseu. Como os produtores, já referi há pouco, os produtores são com pequenas dimensões, claro que não têm capacidades, ou não têm carros de transporte de animais, hoje as exigências são outras, é preciso ter carro de transporte de animais, homologado para o efeito, é preciso ter curso para poder conduzir esse carro com animais, portanto, e várias pessoas estavam a dizer que não tinham onde vender os animais. Vários associados nos confrontaram assim, várias vezes que não tínhamos. E até eu, enquanto produtor, não tinha onde vender os animais de refúgio, e chamam-se animais de refúgio aqueles animais que já não estão no máximo de produção. Um animal com 6, 7 anos começa a dar menos produção, então tem que se refugar para rentabilizar o máximo a exploração. E também, muitas das vezes, os animais jovens, a procura de animais jovens limitava-se ao intermediário, nós chamamos o negociante de gado, mas duas ou três pessoas que aqui há na região que passavam à beira dos produtores, epá, tens borrego para vender, tens ovelha para vender, e iam fazendo os seus negócios. Claro que os produtores tinham que se limitar ao preço que lhe era oferecido pelo negociante. Com essa situação que foi lançada à ANCOS, um dia em conversa, a direção da Ancosa com o Presidente da Câmara, falámos então em abrir, voltar a abrir a feira de gado. Hoje as exigências são outras para ter uma feira de gado, e, como eu já disse, a nível de transporte também, a nível de instalações. Hoje as feiras de gado são mais de profissional para profissional, digamos assim. Porquê? Porque é preciso guias de transporte. É preciso... Aquela feira de gado de há 20 anos que a pessoa pegava num animal, levava... E até o próprio levava, público, não é? Até o próprio... O pessoa do público consumidor em geral, vai. O consumidor em si, hoje não. Hoje isso, as feiras de gado não são bem assim. Hoje, dadas as exigências, é preciso... Uma série de restrições, nomeadamente guias de transportes, ter exploração, ter um estatuto INDEME, abre-se-los, essas coisas todas. Portanto, é como eu dizia, de profissional para profissional. Portanto, mas tem corrido bem? Tem havido transações? Tem havido. Não é, para ser sincero, não é aquelas que eu esperava enquanto diretor. Enquanto vice-presidente da Ancosa, esperava que fossem mais. Já se fizeram lá boas feirinhas, de realçar que a feira é conhecida que sempre com a feira, com a feira mensal. Mensal da segunda-feira, de 9 e 15. Agora é bimensal. Agora é bimensal, mas é a segunda-feira entre 9 e 15. E, pronto, e também temos que ver que ela foi lançada ainda há muito pouco tempo. Foi lançada em dezembro, mas claro, ainda é pouco pode tempo estar para aqueles anos pouco divulgado, que, não é? Para aqueles anos que as pessoas tiveram sem feira, retomarem o hábito de vir à feira e trazer os animais à feira, ainda vai demorar mais um pouco. Mas é para continuar ali nas instalações da Ancose? Para já é. Ou gostariam de a trazer mais cá para não, cima? E uma altura o Presidente da Câmara falou nessa situação, eu pessoalmente sou contra, porque e ainda por cima estarmos em crise como estamos, a Ancosa tem instalações. Para ela para ser localizada noutro lugar é preciso fazer instalações novas. Neste momento a Ancosa já tem as instalações, tem as infraestruturas, vamos gastar mais dinheiro para que se nos podemos remediar ali. Claro. Que era bom se daqui a 10 ou 15 anos fosse preciso fazer umas instalações maiores. Mas isso, a Ancosa também teria lá espaço para isso. Agora, lá em baixo não tem tanta visibilidade, mas como disse, funciona muito internamente, geral, não é? O público muito. Em geral pode ver, mas não pode adquirir, porque aquela situação de uma pessoa ter a obtenção caseira, ter os animais caseiros, uma galinha, claro, um porco, isso hoje está proibido entrar na feira. A feira é só de ovelhas, cabras. Mas os animais vivos não se podem comprar. Pronto, mas ali é mais setor ovino, caprino e bovino. E agora o cavalar, também entram os cavalos, e isso também é, inicialmente não avançou não com cavalos, previsto. Não estava previsto, mas houve uma procura nesse sentido, então avançou-se também para os cavalos. Essa também é uma vertente interessante, não é? E de realçar que agora nesta última feira até foi lá transacionado um cavalo. E pronto, agora, como eu disse, é para continuar lá, esperamos que venham melhores feiras, agora até porque agora começa o período em que as ovelhas deixam de dar leite, começa a situação das pessoas terem que refugar uns animais, se calhar vai mexer mais um pouco. Até aqui também não mexeu, porque a feira por si vem numa época boa, mas também por si vem numa época má, porque vem no pico da lotação. Em dezembro é quando os produtores têm o pico da lotação, claro, dos animais. E que não lhes interessa estar a transacionar nessa altura. E não vão transacionar, claro, animais. E agora estão a acabar, final deste mês, meados do mês que vem, por norma, os produtores param, tirando uma ou duas exceções. Nessa altura, então... penso que vá mexer mais um pouco com a situação dos animais a transacionar, aqueles mais de idade e outras pessoas que até queiram adquirir outros, se calhar vai mexer mais um pouco. Uhum. Mas é bom de retomar essa situação por uma tradição, porque nós temos visto aqui na zona morrer tudo, e era mais uma situação que estava a morrer. Claro. E era mais uma situação que ia morrer e esteve morta 18 claro, anos, claro, digamos, e está-se a retomar. E que só por isso já valeu a pena. Também valeu a pena, e também aqui há um certo trabalho da Câmara nesse sentido, para ver se é tal situação, se incentiva se houver, um pouco as pessoas se houver também transações, se as pessoas sabem que podem produzir, que têm ali um escoamento para os animais, se calhar claro. Até há mais jovens a tentar é mais um incentivo. É um incentivo. Uhum. Olha, um outro projeto de que se fala também há vários anos é a criação do Museu do Queijo nas instalações da ANCOSE. Acha que era importante, era um projeto importante para revitalizar a própria associação, projeto era. Âncora, quer para a própria associação, quer para o concelho? Claro que era, não é só para a associação, era também para o concelho e para os concelhos limítrofes. Temos que ver que não era só também para o concelho de Oliveira. Ora, assim, nesta situação... Nesta fase já sabemos que é tudo complicado. É muito complicado, mas as esperanças continuam. As esperanças continuam uhum. de termos lá o Museu da Ovelha e do Queijo e o Museu Interativo. Pois, porque penso que até o próprio Presidente da Câmara lançou o desafio de encetar as conversações com a direção da ANCOSE nesse sentido. E as conversações têm-se realizado agora... Temos é preciso o melhor que é o financiamento, não é? Para a parte prática, digamos, mas é preciso haver dinheiro. Uhum. Neste momento, como estão as coisas, não é fácil. Mas a ideia está viva. Acreditam e é para que é para que seria um projeto interessante para a vida mais, da ANCOSE. Não quero criticar aqui a restauração, mas eu várias vezes tenho falado isto, às vezes há quem me chame doido, há quem não chame, mas a realidade é esta. Nós temos zonas onde tem um prato típico e vamos ao restaurante, é o prato que tem. Por exemplo, não queria citar, mas por exemplo, nós vamos à Mialhada e o que é que temos nos restaurantes? É leitão. Nós aqui é uma zona em que temos borrego. Predomina o borrego, predomina o queijo, predomina o requeijão e não temos nenhum restaurante que se dedique só a essa situação. Nós muitas vezes chegamos ao restaurante e se quisermos borrego, para já não temos borrego... Nem sequer está na lista. Nem sequer está na lista. Se pedirmos borrego, vamos comer borrego, mas borrego importado, não do nosso. Portanto, eu acho que isso também era uma mais-valia para a associação e até para a região por isso. Até por uma mais-valia gastronómica. Porque o museu passa também por um restaurante. Uhum, por ter... É um restaurante onde tem os produtos da fileira. Pois. O borrego... O requeijão, o queijo, o requeijão, portanto, tem as, a manteiga de ovelha, a manteiga de ovelha, o iogurte que a Oficina também já lançou. Portanto, era uma mais-valia, não só, como eu já disse, para a região, mas também para os concelhos limítrofes, tanto do ponto de vista cultural como até gastronómico porque também, não existe aqui nenhuma nada, referência não há um restaurante nesse campo que seja referência nesse sentido. E uma das apostas também nesse projeto era sair um restaurante para trabalhar nesse sentido. Mas agora falta o dinheiro. Já agora, agradou-lhe o modelo da Feira do Queijo deste ano? Sim, agradou, eu tenho que dizer que sim, porque nós tínhamos um dia de feira, portanto, e já isso tem sido, há vários anos tem-se dado o salto, eu aqui também tenho que dizer que tenho contribuído para que as coisas vão melhorando. Enquanto diretor da associação, tenho contribuído pela associação e até mesmo particularmente. Além de estar presente a vender, claro. Mas também tenho ajudado um pouco na organização dentro dos meus limites. Claro. E nós, realçar que aqui há meia dúzia de anos atrás era meio-dia. Era meio-dia. Nós tínhamos meio-dia de feira de queijo. Tínhamos meio-dia de feira de queijo, que seria o sábado até ali ao meio-dia, uma hora, acabava com o almoço e cada um ia às suas vidas. E há vários anos tinha-se visto que havia pessoas de tarde que de manhã até trabalhavam, que apareciam e depois já não tinham. Passou-se para o dia, já foi um bom passo, isto quando se passou para o dia já foi um bom passo, mas este ano o atual Presidente da Câmara, quis ir mais longe e quis fazer os dois dias. Quis também alterar o lugar, isto foi muito bom, porque no lugar que era feito antes, era muito apertado. Tínhamos, uhum. Temos de ser realistas, era muito... Pois, o mercado já era pequeno, para, já era demasiado para as pequeno. Dimensões da feira em si. Uhum. Realçar que também tivemos uma situação muito boa, que foi o tempo. Sim, também ajudou. São Pedro não nos ajudasse, se calhar não era tanto sucesso como foi, porque o lugar é bom, mas para dias de chuva não. E nós sabemos que na época da Feira do Queijo tanto pode estar bom como pode estar um dia temporal como esteve o ano passado. Uhum. Esta a penúltima feira foi um dia de chuva torrencial. Uhum. Esta última já correu bem também porque o dia sim, também teve esse também aspecto ajuda a ajudar. Muito. Estava calor, estava de qualquer tempo, modo, convida para sair as pessoas. E a agradou-lhe em si, o modelo estava, em si? Estava acha que valeu a pena ser os dois dias? Valeu, a mudança de local? Do meu ponto de vista é para continuar. E a mudança de estratégia em relação a... Do meu ponto de vista é para continuar nos dois dias e no mesmo local. No mesmo local também. E agora o e próximo passo... como o Presidente da Câmara, como o Presidente da Câmara referiu e trabalhar, a Câmara trabalhou nesse sentido, trazer pessoas... De fora De outros lugares, que não tenham nada distantes a ver com a ovelha, que não conheçam a ovelha, que não conheçam o queijo, para virem ao local. Porque uma coisa é falar no queijo, outra coisa é estar presente, ver o animal de perto. Uhum. Porque dentro da feira, e como produtor, temos... notou a presença de muita gente, mas notou a presença de muita gente fora do concelho. Apareceu, fazia perguntas, onde é que ficavam, onde não ficavam, que era a primeira vez. Pronto, foi bom, é de louvar estas situações. Uhum. e é trabalhar para continuar nessas uhum. situações. O próximo passo agora é internacionalizar a feira. Isso já era um passo muito grande, mas tudo é possível. Claro. Bom, foi a grande entrevista, Rádio Boa Nova, Jornal Folha de Centro. Obrigada, Paulo Rogério, pela sua disponibilidade. Paulo Rogério, que é vice-presidente da ANCOSA, Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela, e também um conhecido produtor de queijo Serra da Estrela, aqui do concelho. Já sabe, pode ouvir esta entrevista novamente na próxima terça-feira. Então, na próxima semana, regressamos com mais um convidado e com a atualidade na primeira pessoa. Até lá.